Coral. Presente, Coral 5415. Solo 40, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Livre à direita, solo 219, Golden 612. É, prosseguindo. Golden 720, Galeão, nível 3620, está autorizado, aerovia Presulo 10. Após prosseguir conforme plano de voo, decolou na 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia. Aciona 5547. Controle 1, 19, 8. O voo no 273 está autorizado 3000. Ajuste 10 no 5. 3000, 1015, voo 10073. É, para a gente desconsiderar o tipo de pelo? Positivo. É, desconsiderando o tipo de pelo, voo no 273. 02, voo 1612. Confirma indicada. Sete. Uno 273 tem condições de voador na interceptar o localizador? Afirmo. Sente pro Adiduna, Uno 273. Pro Adiduna, Uno 273. O gol no 856, agora o centro Recife, 12545, secundário 12685. 12545, 12685, boa. Controle Salvador Azul 4206, decolado na Puca, cruza 1400. O 4206, contato radar, sobe ao nível 370, sai da Puca. 370, Puca 4206. Oi! Estabilizando, Tremé 143. Tremé 143, torre agora 118,6, bom pouso. 286, eu chamei 6143. Boa tarde. Salvador, a livre, Tantra 567, me táxi. Alcimon 79, altímetro no 095. 095, autorizado a pouso, trem baixado chegando, 6143. A 3894, reduz para 200, descida até 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000, ajustado no 0 no 5. 3.000 no 0 no 5. Solo 46, liga direita, só 121 decimal 9. 219, boa noite. Realizador visual, voo 273. Possível 273, torre, 118, meia, bom pouso. Obrigado. Obrigado aí pela colaboração na próxima tarde. Damiano 43, via Alfa. Boa noite, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Reportando da Juliette, eu chamei 6143. Salvador, Juliette, solicita o pushback na 04. 720, no 04, inicia de imediato. Então aguarde, já estou com o Airbus da TAM, vai iniciar o táxi. Aguarde a passagem do mesmo para iniciar o FM 720. Obrigado, Airbus 720. Salvador, 1273, boa tarde. 1273, boa tarde, check 100, livre pouso na 10, ventou no 0 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. 0 no 5, baixou e travou, confirme livre pouso. Livre pouso no 273. É, que livre pouso custa no 0, igual 273. Bordo, 4 e 5, 7, só confirmando o PLB 113. Isso, 113. Taxi autorizado, parte principal, Índia e Alfa, ponto espera torre 186, ajuste no 0, no 5. Bom voo, boa noite, tá 3567. Fácil, Índia e Alfa, boa noite. Juliette, Oceano M143. Oceano M143, agilizando, via Juliette, portão 01. 01, do 4206, centro Recife 12545, secundário 12685, com voo. 12685, 4206, abandonado. Depois já vem aqui para o portão 01, ok? Mesmo está agilizando para o portão 01, e após o senhor prossegue, tá? Obrigado. Solo Salvador, boa noite. O Santo 3897, sentido uniforme. Tá no 05. Boa noite, 1397. Para Guarulhos, copiou 340. Ah, 1397, Guarulhos, o nível 340 está autorizado. Aerovia Pesulo 44. Decola da pistão no zero após a decolagem de curva direita na subida da El. Após Leda e após Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco. O TAN 397 aciona 5556 no transponder, controle 119, decimal 8. Está autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulo 44, decola do 90, da El Linda Bridge. O 5556 transponder, 798, no TAN 3897. Só corrija a subida por gentileza, TAN 397, da 10, curva direita da El, após Leda e após direto Eudes. Eco e uniforme Delta Eco Sierra Eudes, em vez de Bridge é Eudes aqui. Maravilha, maravilha. Da Eulinda e Eudes. Tá 3, 2, 4, 5. Correto, 397 no 05, chamei pronto. Tá maravilha. Pode passar de ver a noite, tá autorizado? O LM 720. Agora já tá livre, chame táxi. Autorizado, chama táxi. Solo Gol 2273, pronto. Código 273 via Alfa, guarda anúncio da Juliette para ingresso. Alfa e Juliette para ingresso. Siga. Aguarde um minuto para a decolagem, Guardião 02. Após passagem da aeronave da companhia na curta final, ali mantenha no zero. Guardião 02 em afastamento. Constante, vento 190 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5, reparte fora do solo. Via Juliette, observa a liberação do Boeing da Webjet. Após prossegue portão 03, voo no 273. Observando o avião da Web para o 03, voo no 273. A 3894, solo 54, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Prossiga 02. Na decolição, o doutor com a agência policial em Cajazeiras, está afastado, vai afastar 7 milhas. Positivo, guardião 02. É posto em Cajazeiras ou para regresso? Voltará em Cajazeiras ou para regresso 02. Canal 32, acena identificação, contato radar mantendo nível de voo 1-1-0, afastado de Salvador agora 60 milhas, o 32. 4, boa noite, via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Via Alfa, repórter da Trip 54105, atingindo agora o 140, o serviço aéreo está encerrado, chama Ileus 120, décima 1, no bom voo. 20130, bom serviço da frente. Pode sim, decolou ao 57, chama agora o controle 1935, bom voo. Confirma, 1935, controle está 3567. 098. 198 está 3567. Ok, só confirmando o portão 08. 7, contato radar sobre o nível de voo 380. Acende a arma. Arbo 380-3567. Assim como direito, autorizado o Elepa. Assim que começar a curva direita, Elepa, tá 3567. Guardião 02, já tem regrado. Sim, Guardião 02, torre 118-6, bom pouso. Já tem regrado, boa noite, o 02. Corre, Guardião 02. Prossiga, Guardião. Está de regresso, visual, por favor. Já está de regresso, ok, direto parte 4. Sim, bom, 02. Está autorizado, informe solo controlado. Comandado solo controlado, guarda 02. Webjet 6720, livre decolagem, cabeceira 10, vento 120 graus, 7 anos. Obrigado, 6720. 59, Guarulhos, confirmando a peso do 44, só um minuto. Autorização. Prepare inicialmente a Dael. Dael, seguro 4 passos, escuta para a porta, obrigado. 359, para cópia. Autorizado Guarulhos, 360, rota via Pesolo 44, decolagem do Pistão 0, curva direita, no perfil da Dael Leda, após Leda voa eu, Intercept 0V, sai conforme o plano após. 5562, código transponder, controle, opera em 199, decimal 8, Torre Salvador, 198, decimal 6. É, torre 118.6, controle 19.8, só confirmando a saída é o Leda, ok? Sem a Leda, pois eu disse. E o recontejamento correto, portão 01, no time condicionado para o posicionar após. Salvador, boa noite, Bono 601, assistente de informação ativa, autorização Galeão. Galeão 360, está pronto, cópia? Pronto. Aprovado Galeão 360, roda via Pesolo 10. Decolagem pista 10, curva direita. Perfil da Dael Leda, após Leda, voa bridge, a Interceptor Vice, conforme o plano. 5564, código transponder, controle opera em 199, decimal 8, e a Torre Salvador 198, decimal 8. Aprovado Galeão, nível 360, do Pesolo 10. Decola 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, depois conforme. 5564, controle 198, estou operando 1286. Portão 07, chama quando o ponto parou. Puxa, será? Mais 4 minutos. Opera 2332, autorizada a final do procedimento de alerta 3, escrito para 210, altura 101. Repórter estabilizado. Já está acionado? A decolagem informe fora do solo, guardião 07. Sim, ativos. Comandante a bola, por favor, ou guardião? Eduardo. obrigada. 3577 agora o centro Recife, 126.0. Do solo 05, chame agora o controle em 198, bom voo. 198, obrigado. Seu Guardião 07. Guardião 07, boa noite. Mantém condições lá na linha do litoral, reporte final para todos. Passará final para pouso via litoral, Guardião 07. Controle, se não houver tráfego ou aproximação para Salvador no momento, pode aproar direto, cabe? Autorizar direto, cabe, no Guardião 07. Certo, obrigado. Autorizado, deixa eu entrar. Aprovado no sistema já o 36, o senhor aceita ou quer que eu coordene o 38? Aceito, 36. Brasília 360, aprovado, rota via Pesulu 97, decola 10, curva direita, perfil da Arbó, subida Arbó, Elefa, interceptor OZI, segue conforme, após. 5567, o código transponder, controle opera em 199.8. Autorizado Brasília, nível 360, Pesulu 17, decola da 10 por onda direita, transponder 5567, controle 1198, poderia confirmar a saída Arbor, transição Elefa? Isso, Arbor, subida Arbor, e após o Elefa, em Elefa, intercepta o eixo da aerovia. Tem, chegou 1567. Portão 2, chame quando for notório, posicionar. Chamará quando pronto, gol 1567.